porta desandaram a fugir. Subiram no urubu de lata e arredaram o pé dali. E até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. O velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, resistir. Pouco saberá do amor, da vida, da dor.